Bom, pessoal, voltamos então agora para falar da Cup Series, né? Para falar um pouquinho da Toyota Auris 400, corrida que aconteceu no domingo, uma corrida que foi boa, mas não tão boa quanto a corrida do sábado, mas uma corrida boa, tá? O que vale destacar aí, que eu quero chamar a atenção, foram os four wides que aconteceu várias e várias vezes, quando tivemos aí four wide e three wide, né? O pessoal abusando bastante da largura da pista, que ritmo é uma pista mais larga. Então o pessoal abusou e usou bastante essa largura da pista aí, e foi bem interessante esse monte de three wide, four wide aí nas relargadas, sabe, pessoal? Onde que aconteceu muito, muito mesmo esse tipo de manobra aí. Foi bem interessante mesmo. Numa dessas, o Kyle Busch ainda quase que levou um toque ali do Jim McMurray e teve maiores problemas ficando pelo muro. Mas o Kyle Busch evitou esse toque. Bom, quero começar falando já do dia, né? O Joe Logano teve que trocar a transmissão do seu Ford número 22 e ele foi pro fim do pelotão, mas o dia acabou tudo bem para ele. O Austin Dillon também, ele não passou na inspeção antes da corrida, foi pro fim do pelotão. O Austin Dillon terminou bem a corrida, não foi tão bem como o Joe Logano, né? Lógico. Mas até que foi tudo bem com aí pro nosso amigo Austin Dillon. Bom, vamos começar então a falar do estágio número 1, tá? O Jones acabou batendo na sétima volta, pessoal. Ele acabou levando o toque do Casey Kane logo no comecinho ali da corrida, né? E ele acabou tocando no muro, né? O Eric Jones, e acabou tendo o pneu cortado aí. E infelizmente ele teve que. Teve não, né? Depois ele acabou aí com o pneu cortado e foi pro muro, acabou com o carro dele, ele teve que abandonar a corrida, né? Depois, na volta número 67, o Rickson Hahn Jr. tocou no muro, né? E teve que chamar a segunda bandeira amarela. E o Matt Kenseth acabou vencendo aí, né? O primeiro estágio. E que vale aqui, quero lembrar vocês, tá, pessoal? Essa vitória do Matt Kenseth aí no estágio 1 foi a primeira vitória da Joe Gibbs nesse ano de um estágio, tá? Nesse ano de 2017. Realmente a Joe Gibbs não tá muito bem nas pernas, não tá muito legal. Estamos aí com 9 corridas e acabou vencendo a primeira vez aí. Realmente é de se pensar, de colocar a mão na cabeça e pensar: será que a Joe Gibbs tá tão bem assim? Bom, no estágio 2 não tivemos nenhuma bandeira amarela, né? O Keselowski acabou vencendo e tivemos alguns momentos bem interessante aí, que foi os momentos aí de Five Wide, Three Wide, que eu acabei mencionando agora há pouco, né? Pelo menos nesse estágio 2 tivemos aí algumas movimentações, né? No estágio 3, né? Eu quero falar e destacar também, o show que foi a câmera que teve ali no nariz, no front nose do carro do Denny Hamlin, né? Que foi bem ali no para-choque dianteiro ali, onde que tivemos aí visões aí espetaculares, tivemos boas imagens, tivemos aí uma sensação de carro quando fica tão quanto fica perto um do outro, bem no chão mesmo. Foi muito legal essa câmera do carro do Denny Hamlin lá no final de semana em Richmond. Bom, o Daniel, depois aqui, né, na volta 345, o Daniel Ragino acabou se envolvendo num acidente com o Jimmy Johnson. Foi até interessante ali, parece que houve um erro de comunicação de spotter, ou o spotter não viu, não sei o que aconteceu, mas o Dale Junior acabou perdendo um pouco a curva tangente na curva 2, e ele veio, né, continuou ali na sua tangência colado no muro, mas ele continuou na pista, e o Jimmy Johnson, não sei se viu, ou achou que o Dale Junior teria ficado mais para trás. O Jimmy Johnson veio fazendo a sua tangência ali, né, onde que ele vem colado assim no inside da curva, e acabou abrindo e jogando perto do muro e acabou acertando o nosso amigo Dan Rajuna. Infelizmente foi um acidente maior para os dois aí. E depois, na volta 358, o Dan Rajuna acabou batendo mais uma vez, né, devido a um pneu estourado, e foi pro muro novamente. Na volta 365 foi a vez do Kenseth, né, acabou batendo no muro, mas não deram bandeira amarela, e o toque aconteceu do 20, né, aconteceu com o 24. Foi quando ali digamos que faltou um pouco de espaço, né? O Chase Elliott ficou perto do muro, o mais quente de cá, e tinha um retardatário do lado esquerdo, né? Então o Kenseth ficou no meio ali. Acabou faltando um pouquinho de espaço, aquele negócio que eu não vou chegar para lá, mas você também não vai. E infelizmente deu no que deu. O maior prejudicado com certeza foi o Matt Kenseth, que acabou indo para o muro, né? E com isso o pneu estourou e não teve mais jeito pro nosso amigo Matt Kenseth aí. Na relargada, né, na volta número 372, o nosso amigo Joey Logano, que veio se recuperando, recuperando, recuperando, relargou já do lado do Keselowski na segunda posição. Realmente o Joe Logano fez uma prova cirúrgica, tá, pessoal? Ele veio conquistando devagarzinho, quietinho, não fez aquela loucura de ganhar 200 mil posições em 10 voltas, ele ganhou só 2 posições e veio vindo devagarzinho, foi chegando, e daqui a pouco eu chego lá na vitória do nosso amigo Joe Logano. Tá? Na volta 278, o 42 e o 21 acabaram se estranhando, né? Faltou um pouquinho de espaço ali para os outros, mas, né, quando o Blaney ali lutava pela 8ª posição, acabou recebendo um toque, né, do Kurt Busch, mas o Kurt Busch foi tocado pelo Chase Elliott, o Chase Elliott que estava afim de bater em todo mundo, né? Não estava muito contente aí com o carro, nosso amigo Chase Elliott saiu batendo todo mundo. Onde acabou, né, custando todo o incidente aí do carro 21, uma pena o 21 ter ficado de fora, tá, pessoal? Porque o 21 fazia mais uma boa corrida, mais uma daquelas corridas espetaculares aí, o Ryan Blaney. Então, infelizmente, o Ryan Blaney não era tão bom assim, tá, pessoal? Mas ele vinha, nós sabemos que o Ryan Blaney consegue terminar bem as corridas, tá? E acabou ficando, não teve muito mais jeito aí não, acabou terminando a 36ª posição nosso amigo Ryan Blaney. Na última relargada, né, na volta 382 de 400 voltas, o 42 foi quando aí teve, né, a penalização, né, pro Kyle Busch aí, né. Foi quando aí tivemos aí o Kyle Larson, o Rick Senhouse Jr., o Chris Buescher, o Regan Smith, o nosso amigo David Reagan e o Casey Kane. Eles não foram para os pits, né? Resolveram ficar fora dos pits aí. Foram 6 pilotos que ficaram fora dos pits. E todo mundo foi. O Kyle Busch, né, acabou sendo penalizado, que ele passou ali onde deveria ter um cone. Ele passou por ali. Mas teve muita conversa, muita falação aí. Mas assim, pessoal, a regra, infelizmente, deveria ter um cone, mas a linha ali, né, tá bem próxima à pista. Então não tem como colocar um cone ali. E deu no que deu realmente, para eu ter que prestar um pouquinho mais de atenção. Mas enfim. Depois, né, nessa relargada aí, o Joe Logano acabou, veio, subiu, né, que ele relargou na 8ª posição. Perdão, na 9ª posição, ele relargou na 5ª fila, né, o nosso amigo Joe Logano. Ele veio ali subindo as posições ali e depois ele atropelou o Kyle Larson, foi embora e deu tchau pro Kyle Larson e vazou, né. Chegou aí com 17, assumiu a liderança de 17 voltas para o final e venceu a corrida, né? O Joe Logano aí soma agora 18 vitórias em 300 largadas. Realmente é um número bem interessante para o nosso amigo Joe Logano, né? É um piloto que tem uma carreira vitoriosa, o nosso amigo Joe Logano. Realmente o título é questão de detalhe. Em 2016 ele foi o vice-campeão, né? Em 2015 ele estava para ser campeão e infelizmente não deu. Perdão, em 2014, né, que ele foi lá para o Final Four, não deu. Em 2014, pessoal, vamos relembrar também, né? Precisamos relembrar que a equipe dele que tirou o título do Joe Logano, que eu tenho certeza que o Joe Logano tivesse voltado ali com os pneus certos, tivesse errado ali nos pits ali, com certeza tudo tinha dado certo, o Joe Logano vencer aquela corrida que ele tinha sim o melhor carro lá em 2014. Mas isso aí são águas passadas. Enfim, parabéns ao Joe Logano pela sua vitória, 18ª na Cup Series, sua primeira em 2016, né? Espero que mais vitórias venham para ele, espero que as coisas continuem acontecendo para ele. Destaque importante que a Penske faz o seu primeiro 1-2 na temporada de 2017, né? O Keselowski foi o segundo colocado, então parabéns ao Keselowski pela sua segunda posição. O Keselowski continua com seus números impressionantes, né? Ele já soma aí 2 segundos lugares, tem uma vitória em Atlanta, né? Infelizmente o Bruce acabou tendo problemas maiores, bateu, se envolveu em acidente, foi apenas o 34º colocado. Outro piloto que eu quero destacar aqui é o Rick Senhouse Jr., que no comecinho da corrida acabou indo pro muro aí, acabou sendo tocado e foi pro muro, né? O Rick Senhouse Jr. se recuperou e terminou dentro do top 5, que foi realmente a posição que ele largou, né? Ele largou em quarto, terminou em quarto. Então parabéns ao Rick Senhouse Jr. pela sua excelente corrida. Espero que mais corridas boas dessa aconteçam para ele. Ele que já se iguala, né? Agora ele tem 2 quartos lugares como resultado da temporada 2017. Então eu quero que o Rick Senhouse Jr. apareça mais, né? Seja seja sempre bem-vindo ao Top 5 aí, porque é um piloto que merece destaque e eu torço muito, pessoal, não tanto por ele, mas eu torço muito realmente para que Haas Fenway volte a ser o time que era antes. Outro piloto que merece destaque também é o Jean McMurray, que foi o sexto colocado, mais uma boa posição para ele, né? Agora são 4, 5 top 10 para o nosso amigo Jean McMurray, o companheiro do Kyle Larson aí, que faz boas corridas, né? Outro cara que eu quero destacar aqui também é o nosso amigo Ryan Newman. Ryan Newman, que venceu aquela corrida no Phoenix, todo mundo vai lembrar, que usou a estratégia de ficar fora, né, dos pits, no final, numa bandeira amarela no finalzinho da corrida. Só que naquela ocasião em Phoenix, o Ryan Newman deu tudo certo. Só que nessa ocasião, infelizmente, não deu nada certo para os pilotos que optaram por ficar fora dos pits. E, infelizmente, nessa corrida não deu nada certo para quem quis, né, quem ficou fora dos pits aí. Mas enfim, corridas são corridas, né? Eu já dizia isso aí o Juan Manuel Fangio lá na década de 50. Bom, pessoal, o último destaque meu aqui é o Eric Mirola, que conseguiu aí a nona posição. Ele que tem um top 5, teve um top 5 em Daytona, agora conquistou esse top 10 aí como bom resultado. Voltando ao top 10, né? Nosso amigo Eric Mirola terminou na nona posição. Parabéns ao Eric Mirola pelo seu bom resultado aí. Ó, fora do top 10, o que tivemos aqui foi o Jimmy Johnson, foi o 11º colocado. O Daniel Soares foi o melhor rookie, né, do final de semana. Ele que disputa aí, né, o Rookie of the Year. Então ele foi o 12º colocado. O Trevor Bayne foi o 13º. O Kyle Larson, o 14º. O Clint Bauer, o 15º. O Kyle Busch, que fez aniversário na segunda-feira, né, no dia 2 de maio, foi o 14º colocado. Perdão, 16º colocado. O Chris Buescher foi o 17º. A Danica Pedro, 18º. O David Reagan, o 19º. E o Austin Dillon foi o 20º colocado. Esses são os 20 primeiros colocados lá na corrida da Toyota Auris 400 lá em Richmond. Certo, pessoal? Final, uma corrida interessante, uma corrida muito boa, né? Tivemos aí de diferente na corrida, que foi essa penalização no Kyle Busch, né? Onde que o Kyle Busch acabou passando com as duas rodas em cima do onde que teria um cone, deveria ter um cone, mas não tinha um cone, né? Então ele acabou terminando muito mal aí. E o Kyle Busch, pessoal, ele que entrou logo atrás do Joe Logano, né? Então o Kyle Busch talvez, né, deveria ter brigado um pouquinho ali com o Joe Logano no final da corrida. Poderia ter sido uma coisa um pouco diferente o resultado aí. Mas enfim, corridas são corridas e as coisas acontecem e não tem muito o que chorar, não. Bom, campeonato, pessoal, como está o campeonato, né? Como está aí se preparando aí o campeonato aí, como é que está se desenhando? Só para relembrar vocês, não importa tanto pontos, né? Mas por pontos, o Kyle Larson é o líder e o Matt Truex Jr. é o segundo colocado. Mas aquele campeonato que nos interessa, o Brad Keselowski e o Joe Logano são os dois líderes, vem com 2 vitórias cada um. O Kyle Larson, o Matt Truex Jr., Joe Logano, Ryan Newman e Kurt Busch têm 1 vitória cada um. E depois temos ali Chase Elliott em 8ª posição, né, com 346 pontos. Kevin Harvick, Jeremy McMurray, Clint Bauer, Kyle Busch, Denny Hamlin, Ryan Blaine, Trevor Bayne e o Rick Senna Jr. é o 16º colocado. Caso o Chase começasse nesse final de semana agora, né, mas não vai começar, esses 16 seriam os 16 classificados para os playoffs, tá, pessoal? Mas, é claro que tem muita coisa para acontecer ainda, muito nome aqui desse top 16 aí deve mudar, mas eu creio que essa parte de cima, pelo menos 7 aqui já está classificado, esse 7 não vai mudar, não. Mas ainda tem bastante coisa para acontecer, bastante pilotos ainda com potencial para vencer e se garantir aí. Creio eu, espero eu, que vamos ter aí mais de 16 vencedores na temporada. Eu torço sempre que isso aconteça e que fique fora aquele piloto que tem uma vitória, que vai ter que se coçar e ficar fora dos playoffs esse ano. Isso eu sempre vou esperar, isso é o que eu espero para a temporada 2017, né? Então agora vamos realmente esperar e ver o que vai acontecer no próximo semana em Talladega. E Talladega eu volto daqui a pouco para falar, passar um pouco de números, falar um pouquinho de notícias e vermos aí o que vai acontecer lá em Talladega. Beleza, pessoal? Então daqui a pouco eu volto para falar as notícias e falar um pouquinho de Talladega.